boêmio que se preza não tem hora pra chegar. Faz do samba sua reza, do violão o seu altar. E se orvalhar de madrugada, o boêmio tem abrigo na marquise da calçada. O boêmio se deplora em rimas a doce amada. Assiste o bar fechar a zero hora, assiste o bar abrir rompendo a aurora. Mais uma noite se passou na sua vida, boêmio, mais um trago e missão cumprida. O boêmio que se preza não tem hora pra chegar. Faz o samba sua reza, o violão o seu altar. E se orvalhar de madrugada, o boêmio tem abrigo na marquise da calçada. O boêmio se deplora em rimas a doce amada. Assiste o bar fechar a zero hora, assiste o bar abrir rompendo a aurora. Mais uma noite se passou na sua vida, boêmio, mais um trago e missão cumprir.